Mélotron.com. En su inicio era grande, adiós, muy cortante, lleno de filo. Se transformó con el tiempo, adiós, se topó otro camino, adiós, primo hermano, adiós. Working on the chain, yeah. That's the sound of a man working on the chain. Yeah, that's the sound of a man working on the chain. Mwen pa repoule, mwen jato donne, mwen pa repoule, mwen Tutuni. Moi já constatei la vida vindo ni. Moi já arruma o que la vida vindo ni. Tut fam kamashi. Tutuni. Tut fam kamashi. Jam tuni. Tutuni. Tutuni.

poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente. Agora chego guiados pelo sol. Nunca se separa eu e você. Agora vem brilhar juntos na luz do sol. Nunca se separa tão simplesmente. Colo vou morar. Para sempre vou morar, meu bem. Nessa energia solar. Brilho que ilumina a gente. Agora chego guiados pelo sol. Nunca se separa eu e você. Attention, je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. Thank you. Kabocha pluma nya banyak nakana, kama batal talabang. Kabocha pluma nya banyak nakana, kama batal talabang. Kabaza. Jampertanabu, jampanya nyaishala, jampotsimadu, amintita vai fazer yasmentera, ezonya esperança e nasra, amintita vai fazer yasmentera, ezonya esperança e nasra, nasra. Nhanhã e xala, jampote sem madão. A mentita vai fazer a sementeira, exonha esperança e mestra. A mentita vai fazer a sementeira, exonha esperança e mestra. Chicken jump, that's how what you watch now.